supremacia continua. Foda-se as fadias, vida segue. Rap não é disputa de quem tem mais dinheiro ou mais swag. Suas correntes não me ilude, muito menos suas tracks. É ideologia, cabeça vazia, eu nem me estresso. Press play, atacar, a guerra vai continuar. Não tenho nada a perder, só tenho mesmo a ganhar. Tem que ter swing pra no jogo se desenrolar. Jerusalém é outra vida, nego pode acreditar. Ilusório do escritório, só vive em seu território. Juventude foi perdida no quarto, jogando LOL é foda. Mas nem me incomoda, muito menos me tira da rota. Ficou claro pra você, tiozão, I don't give a fuck. Eu só acho que tudo que passa te deixa uma marca. E às vezes o que te marca te faz uma pessoa ingrata. A vida não é conto de fadas, na calada a noite fala. Eu só sonho na quebrada, vai morrer numa bocada. Não importa se o beat para, quem é mete a cara. Gangsta de condomínio na rua vira piada. Mano, vê se não me atrasa, que eu tô no meu limite. Quando quiser fazer rap, mete o look e escancara. Amanhã é outro dia, aprendi isso ontem. Tem coisa que não adia, no psico faço o que convém. Não vou esperar o trem, desesperar nem. Os caras parados tão paralisados, conforma com o que tem. No quarto ouvindo com o teclê, até me sinto bem. Recomendação do Farrell, eu sei que não é ruim não, hein? Abismo das mentes perdidas, cinismo toma conta. E a vida se resume a curtidas. Se tu pulas, não conquista. Em luto por vários artistas, ando nas avenidas, não me perco nas esquinas. Então pera aí menina, que o beat tá aqui rolando. Na cabeça vários planos, junta a grana, bate o rango. Eu vou contar os crânios, mete o pinche na parede, que eu vou passar o pano. Os moleque tão na sede, quem não deve aqui não teme. O Mike febre e o chão teme. Meu desenho no meus versos, desempenho complexo. Confesso, ideias sinexo, me deixa perplexo. Tá tudo no meu nome, se quiser é só chegar. Bate Farrell, na El Black é C2A. Nós vem representar, vem tumultuar. Então sai pra lá, sai pra lá. Nem vem com blá blá blá, que desde ser inibiu meu medo. Com a mente focada, aprendi a jogar. Sem tempo pra brecar, nego, não vim brincar. O descaso correndo o assunto, eu não fecho meus olhos, senão vou moscar. Na incerteza eu não vou me jogar, que a queda é tensa pra se machucar. Então olhe ao seu redor e busque sempre estudar pra se chegar. Tem que ter mais do que presença, de lá pra cá é respeitar. No mic impor consciência, segue a sequência, que não é lenta. Os verdadeiros vê a essência e as indecência. Do lado de lá ostentação, dom, beijinho no ombro é bom pra quem não tem porra nenhuma pra se falar. E eu sigo em frente, mas eu ignoro poluição e lixo sonoro. Se quer respeito à cultura, tem que respeitar. Então sossego baixo, que a minha cabeça eu não baixo. Eu quero paz sim, mas eu me recuso a me calar. Nos estéreos som a tocar, cê não é louca, tu vai notar. Seja bem-vindo à fortaleza Ceará. Tem que ter a mente no lugar e cuidado pra não atrasar. Caso contrário, é 1, 2, clique, clique.